Pasta 5. Dinheiro e felicidade. Qual é a conexão? O Buda ensinou que o dinheiro é, entre aspas, a raiz de todos os males? Manjushri. Qual é a raiz do bem e do mal? Vimalakirti. A materialidade é a raiz do bem e do mal. Manjushri. Qual é a raiz da materialidade? Vimalakirti. O desejo é a raiz da materialidade. Manjushri. Qual é a raiz do desejo? Vimalakirti. O falso eu é a raiz do desejo. Manjushri. Qual é a raiz do falso eu? Vimalakirti. A ignorância é a raiz do falso eu. Manjushri. Qual é a raiz da ignorância? Vimalakirti. O vazio. Manjushri. Qual é a raiz do vazio? Vimalakirti. Quando uma coisa é vazia, que raiz pode ter? Portanto, todas as coisas brotam de uma raiz vazia. Vimalakirti Nirdesha Sutra 7. Esse diálogo entre dois seres despertos revela nossa verdadeira relação com o dinheiro. Ele evoca a frase de São Paulo na Bíblia, que diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o ensinamento budista vai mais longe ainda. Nosso desejo pelo dinheiro vai além da natureza do dinheiro, vai além até da natureza do próprio desejo. Aponta para a natureza de todas as coisas. Manjushri, o Bodhisattva da sabedoria, começa por uma pergunta que é feita no mundo inteiro. Dois pontos, entre aspas. Qual é a raiz de todos os males? O grande chefe de família e Bodhisattva, Vimalakirti, responde imediatamente que não é a cobiça e nem o dinheiro, focando na materialidade como a raiz. Assim, o Buda ensina algo levemente diferente daquilo que Jesus ensinou, embora não seja incompatível com o que este pregou. Nem o dinheiro, nem o amor a ele são intrinsecamente maléficos. Na verdade, o mal está no fato de termos a ilusão de que o mundo físico é fundamental. O dinheiro reage e perpetua a ilusão de que a matéria vai nos satisfazer. De certo modo, o dinheiro é a maior das coisas vazias. Dois pontos. Uma coisa que parece imensa, mas que na verdade é totalmente oca. Ele age envolvendo-nos em prazeres que também são vazios. Nós, indivíduos e organizações, usamos o dinheiro como referência. Medimos o sucesso com o dinheiro e por isso nossos rendimentos e nossas economias precisam crescer sempre. Mas esse esforço incessante nunca será coroado de êxito. A armadilha da matéria provém de nossos desejos, de nossos anseios insaciáveis, produzidos por nossa crença ignorante em nós mesmos como seres distintos. Na verdade, nossos eus e tudo são abertos, vazios ou ocos. Essas palavras expressam shunya em sânscrito, que significa, entre aspas, o que não tem significância, ou essência, em si e por si. Com efeito, as coisas são significativas em suas conexões com tudo ou mais. Shunya significa, entre aspas, não separado, nunca só. Isso quer dizer difundido por todas as coisas e interdependente com todos os outros seres, todas as outras coisas. E é assim que somos. Isso tem implicações profundas em nosso relacionamento com o dinheiro. Se é assim que as coisas de fato são, o dinheiro nos distrai daquilo que realmente traz a felicidade. Dois pontos. O prazer de vivenciar o mundo todo. O mundo todo está disponível agora, gratuitamente. Você não precisa de dinheiro. Precisa estar livre de desejos. Você também não precisa evitar o dinheiro. O dinheiro só ofere se você permitir. Mas, a menos que você seja muito sábio e maravilhosamente autoconsciente, cuidado para não esperar que o dinheiro lhe traga a satisfação que ele nunca poderá lhe dar. As melhores coisas da vida não são coisas. Há algum problema em se ter uma riqueza pessoal? Quando uma pessoa íntegra fica rica, proporciona prazeres e satisfações a si mesma, a seus pais, sua esposa e filhos, seus subalternos e seus amigos. Faz oferendas a sacerdotes e a pessoas santas, oferendas da mais elevada natureza, visando o céu e levando à felicidade suprema. Quando essa pessoa usa sua riqueza de forma apropriada, nem os reis, nem os ladrões, nem o fogo, nem as inundações e nem herdeiros indignos a tomam. Sua riqueza, usada de maneira apropriada, é aplicada em finalidades benéficas e nunca é desperdiçada. Samyutta Nikaya 3.19. O Buda não via mal algum em pessoas que ganhavam dinheiro e nem mesmo nas que ficavam ricas. A riqueza pessoal não é um problema, a menos que não seja bem utilizada. O Buda ensina que os ricos devem ser responsáveis com sua riqueza, provendo as necessidades de suas famílias, de seus empregados e de seus amigos. Ele também apoia as doações para organizações espirituais, a fim de fortalecer o bem-estar espiritual de todos. Na citação feita, ele diz que a boa gestão do dinheiro garante que a riqueza pessoal estará livre de ameaças e perdas de qualquer natureza. Naturalmente, é isso que uma pessoa íntegra faz se é rica. Entretanto, para a maioria de nós, a integridade nem sempre é algo natural, especialmente quando ficamos ricos. Ficamos divididos entre nossos desejos pessoais e nosso esforço para praticar nossos valores. Desenvolver a integridade é como fortalecer um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Se nossa integridade for fraca, podemos progredir e pensar de forma correta. Se agirmos com integridade, com o tempo, seremos íntegros. Criando um plano de gastos de longo prazo. Um quarto gasta consigo mesmo, dois em sua empresa. O resto guarda para tempos difíceis. Diga Nikaya 31. Entre aspas, pague primeiro a si mesmo. É o conselho de muitos planejadores financeiros sábios. Com isso, estão se referindo a cuidar primeiro de seu bem-estar e de suas despesas pessoais. Mas tanto os empregados quanto os empregadores confundem suas prioridades financeiras e acabam com um abacaxi nas mãos. Alguns tornam-se escravos de seus credores, pagando suas dívidas primeiro e negligenciando suas próprias necessidades básicas. Outros despejam cada centavo em suas empresas, o que os deixa atarefados, mas sem dinheiro. O Buda ficou famoso por rejeitar os extremos na vida, e aqui nós o vemos rejeitando esses extremos nas finanças. Por que não seguir o Buda usando o caminho do meio? Você não precisa dividir seu dinheiro exatamente em moedas de 25 centavos, mas deve dividi-lo em porções sensatas, equilibradas e visando o longo prazo. Eis uma boa pergunta a se fazer durante seu planejamento. Dois pontos. Entre aspas. Que plano me trará paz? Não nos referimos ao futuro remoto. Não podemos ter certezas quanto a ele. Estamos falando do agora, suas contas bancárias, suas poupanças e cartões de crédito devem passar pelo melhor teste fiscal de Rorschach. Se você quiser saber quanto vale de fato e quais são suas prioridades reais, analise sua maneira de distribuir a renda. Dois pontos. Aquilo em que gasta, como investe e o que está disposto a economizar. O X da questão, aqui, são suas contas. Elas devem lhe mostrar quem você é. Que parcela você quer depositar numa poupança todos os meses para ter uma proteção para tempos difíceis? Entre parênteses, sabendo que estes sempre aparecem? De que percentagem você precisa para se sustentar, bem como a sua família, em suas necessidades e prazeres? Que percentagem você quer reservar para ajudar outras pessoas? E que parcela você deseja reinvestir em seu negócio ou em sua carreira? Responda com sinceridade a essas perguntas e você sentirá a paz financeira. O que o Buda aconselharia com relação à cobiça? Nem os prazeres celestes distraem aquele que encontra o prazer do fim do desejo. Dhammapada 187. Que bom que o Buda não esteve por aqui na, entre aspas, década do eu, os anos 1980. Não teria gostado de ver o consumo desenfreado, entre aspas, a procura pelo primeiro lugar, e o, entre aspas, é bom ter cobiça, todas essas atitudes inevitáveis, entre aspas, ora, ora, teria dito. Em nossa mania de possuir coisas, ele teria enxergado a vacuidade inquietante sob o verniz reluzente do, entre aspas, tenha mais, seja feliz. Certa vez, Madre Teresa comentou que a fome espiritual que via no mundo ocidental era muito pior do que a fome física que via na Índia. Ela, como o Buda, sabia que o dinheiro e as coisas nunca fazem alguém feliz, mas coisas fazem apenas com que queiramos mais coisas. A verdadeira felicidade aparece quando nos libertamos de nossos anseios e pomos fim à interminável procura por alguma coisa que os satisfaça. Quando nos libertamos da cobiça, podemos voltar a sentir deleite com nossos prazeres. Na verdade, podemos sentir pela primeira vez o verdadeiro deleite dos prazeres, pois até então o prazer terá sido velado pela pegajosa camada do desejo. O que as pessoas conscienciosas fazem quando enriquecem? É assim, poucos são os que ficam ricos e não se tornam intoxicados e irresponsáveis por causa disso, que não ficam ávidos de deleites sensuais, que não maltratam seres vivos. Samyutta Nikaya 3.6. É rara a pessoa que fica rica e não se arruína pelo dinheiro. Jesus também disse algo assim, dois pontos. É mais fácil um camelo, entre parênteses, ou uma corda, quem sabe, passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu. Os professores da espiritualidade se esforçam para nos impedir de desviarmos do caminho. Eles enxergam o sedutor veneno do dinheiro e querem nos afastar dele. O próprio Buda cresceu com um acesso inesgotável ao dinheiro e acabou tendo de abandoná-lo completamente. Ele descobriu em primeira mão como o excesso de dinheiro nos afeta negativamente. O dinheiro é uma grande tentação. Ele nos ilude, nos adula e fica à nossa espreita. Sua paciência é implacável e sua prontidão é terrível. Se tivermos alguma dose de irresponsabilidade ou de cobiça, ele aguarda sua oportunidade e nos leva a fazer o que é errado. Bem, e o que o Buda faria se ficasse rico? Ele nos mostrou dois pontos. Ele se afastou de uma vida de riqueza. Se não tivermos a liberdade financeira para acompanhá-lo, devemos segui-lo interiormente. Nossa mente deve estar livre da distorção das riquezas. Não podemos ter a sede pelo poder e a indulgência sensual que elas promovem. Temos de tratar o dinheiro como um visitante que respeitamos, mas que sabemos que é perigoso. Recebemos esse visitante com cortesia, mas não nos tornamos muito íntimos para não nos deixarmos seduzir. Vivendo dessa forma, estamos livres para ajudar o mundo de formas materiais que o Buda nunca poderia ter empregado. Doações materiais e monetárias são uma parte vital do modo de vida correto e da ação correta. Só aí já temos um quarto do caminho óctuplo. Como um Buda lidaria com reveses e perdas financeiras? Encare todos os problemas como desafios. Olhe para as coisas negativas que surgem como oportunidades para aprender e crescer. Não fuja delas, não se condene e nem leve seu fardo num silêncio santo. Tem algum problema? Ótimo! Mais lenha na fogueira. Rejubile-se, mergulhe e investigue. Bhante Enepola Gunaratana. Mindfulness in Plain English. 1. É fácil sentir-se consciencioso, sereno e grato quando as coisas vão bem, especialmente do ponto de vista financeiro. A maioria pensa que o dinheiro representa segurança e, para alguns, o dinheiro é Deus. Reverenciamos o dinheiro. Estamos convencidos de que, se tivéssemos mais, nossos problemas estariam resolvidos. Quando perdemos dinheiro, temos a sensação de que foi o fim do mundo. Quando estamos sem dinheiro, achamos que vamos morrer. Logo, o verdadeiro teste de nosso caráter se dá quando enfrentamos tempos difíceis, quando nos defrontamos com a adversidade, especialmente a adversidade financeira. O Buda compreende nosso apego ao dinheiro e aquilo que ele proporciona. 2. A ilusão da segurança e da realização. Ele mostraria empatia por nossa possessividade e não a condenaria, mas não conviveria conosco nela. Ele nos convenceria a sairmos pela porta dessa casa em chamas. Em meio às cinzas fumegantes, o Buda nos daria um novo referencial para nossa alquebrada situação financeira. Primeiro, iria nos lembrar de que nosso valor como seres humanos não se mede em moedas. Não somos o nosso dinheiro. Por isso, quando perdemos nosso dinheiro, não perdemos nosso valor. Depois, ele lembraria que os seres humanos aprendem melhor com seus fracassos. Entre parênteses, e na verdade, alguns só aprendem com o fracasso. Terceiro, ele ensinaria que isso se aplica às finanças como a qualquer outra coisa. Finalmente, ele nos lembraria de todas as pessoas ricas e bem-sucedidas que, ao longo da história, sofreram falências, ficaram arruinadas e passaram por desastres pessoais a caminho do sucesso financeiro. Quem somos nós para pensar que podemos nos sair de maneira tão diferente? Muitos mestres disseram que a dor é a pedra de toque de todo o crescimento espiritual. Aprenda com seus problemas financeiros. Trate-os com curiosidade, não com desespero. E como diz o venerável Gunaratana, não aumente seus problemas com uma culpa permanente. Procure a oportunidade, procure o crescimento disponível quando você se defronta com seus obstáculos financeiros, munido de coragem e abertura. Que conselhos o Buda daria para pessoas em dificuldades financeiras? Por mais dolorosa que seja a experiência, se perdemos a esperança, será o verdadeiro desastre. O 14º Dalai Lama, no programa de televisão Larry King Live. O Dalai Lama conhece o sofrimento. 2. a perda de toda a sua nação. Como ele consegue manter a esperança? Como continua a sorrir? Ele vê as coisas como são, e não como são para ele. Só quando vemos as coisas tal como realmente são, é que podemos viver a vida de forma integral, agir e tomar decisões integrais e encontrar a felicidade integral. Bem, e como são as coisas na realidade? O Buda ensinou a anicca, entre parênteses, impermanência. A impermanência, por sua vez, vem de patika traço samupada, entre parênteses, entre aspas, origem dependente, que o mestre Zen contemporâneo Thich Nhat Hanh chama de forma bem mais administrável de, entre aspas, interexistência. Depois dele, outros budistas transformaram a interexistência em shunyata, entre aspas, vazio, ou, mais precisamente, entre aspas, abertura. São visões do mundo que encontram a realidade das coisas em suas efetivas interações e não em suas essências duvidosas. Portanto, o Buda compreendeu a natureza dialética da realidade. Dois pontos. Nada é totalmente bom ou totalmente mal. Tudo é tão bom quanto mal. E por isso, não é nada disso. O que faz a diferença somos nós. Nossa experiência do mundo cria nosso presente, e aquilo que fazemos com o mundo determina nosso futuro pessoal e coletivo. Algumas pessoas reagem às dificuldades financeiras culpando os demais e posicionando-se como vítimas. É trabalho para uma vida toda, uma vida bem miserável. Outras pessoas reagem vendo na dificuldade mais uma situação temporária que deve ser transformada através da iniciativa, agindo e transformando os proverbiais limões em lucrativas limonadas. Muitas das pessoas mais ricas do planeta viveram a infância ou mesmo a vida adulta em extrema pobreza, com privações e sofrimentos. Oprah Winfrey, Sam Walton e J.K. Rowling são apenas alguns dentre os que mostraram que não importa de onde você saiu, o que importa é para onde você está indo. Em todo desastre financeiro, você tem uma opção. Você pode desistir e dizer, dois pontos, entre aspas, é inútil, ou pode enfrentar o problema, arregaçar as mangas e começar de novo. Como devo planejar minha aposentadoria? Não persiga o passado, não sinta saudades do futuro. Majjhima Nikaya, 131. O Buda compreendeu a mente humana. Percebeu que passamos muito tempo remoendo o passado, tornando a visitar os eventos mentalmente como se estivéssemos assistindo a nosso filme predileto. Ele viu com que frequência nossa imaginação vai para o futuro, planejando, esquematizando, devaneando, preocupando-se e se perguntando o que vai acontecer em nossa vida. Finalmente, o Buda percebeu que passamos pouco tempo no presente, despertos para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta e em nós. No Sutta, entre parênteses, entre aspas, escritura que Majjhima Nikaya 131 denota, ele diz, dois pontos, entre aspas, aquilo que está presente você vê com clareza bem ali, bem ali. Mas perdemos uma boa parte de nossa vida no passado ou no futuro. É nesse momento presente que tomamos decisões que vão determinar uma boa parte da vida que temos pela frente. Por isso, as decisões financeiras que tomamos hoje contribuem para todo o nosso futuro financeiro. Supomos que o futuro será mais daquilo que temos hoje, sem perceber que o mundo pode virar de cabeça para baixo muito depressa, tal como a recessão global que começou em 2008 fez com as metas de aposentadoria de muita gente. É bom fazer planos, mas não é bom nos apegarmos a esses planos. Geralmente, os planos são posições às quais podemos nos adaptar à medida que obtemos mais informações e mudamos de perspectiva. E não estamos nos referindo apenas às finanças. Nosso sistema nos estimula a fazer planos de aposentadoria como se nossa vida não fosse mudar, ignorando o fato de que nossos interesses, necessidades, valores e preferências mudam fundamentalmente à medida que avançamos na idade. Com o tempo, os objetos tendem a perder seu atrativo, sendo substituídos por experiências, geralmente de ordem íntima. Podemos viver a vida com mais simplicidade, mas também vivemos com dispendiosos problemas de saúde. Nossas necessidades financeiras podem mudar drasticamente e não podemos prever quando ou como. Como o Buda planejaria sua própria aposentadoria? Ele se concentraria em seu trabalho diário. Parte desse trabalho consistiria em tirar proveito do plano de aposentadoria da empresa ou em criar um plano individual particular. Depois, ele se esqueceria do assunto e voltaria a fazer seu bom trabalho. Pasta 6. Como lidar com a mudança? Surfando nas ondas da impermanência. Por que tanta gente resiste às mudanças, mesmo quando elas são boas? Há uma história maravilhosa sobre dois monges que moraram juntos num mosteiro durante muitos anos. Eram grandes amigos. Então, morreram há poucos meses um do outro. Um deles renasceu no reino celestial e o outro renasceu como um verme num monte de estrume. Aquele que foi para o reino celestial estava se divertindo muito, desfrutando de todos os prazeres do céu. Mas começou a pensar em seu amigo, dois pontos, entre aspas. Onde será que meu velho companheiro foi parar? Ele vasculhou todo o reino celestial, mas não encontrou sinal de seu amigo, e por isso procurou no reino dos animais, e depois no dos insetos. Finalmente ele o encontrou, renascido como um verme, no monte de estrume, três pontos. Uau! Ele pensou, dois pontos. Abre aspas. Vou ajudar meu amigo. Vou até aquele monte de estrume e vou levá-lo até o reino celestial para que ele também possa desfrutar dos prazeres do céu e da bênção, que é viver neste lugar maravilhoso. Fecha aspas. Assim, ele desceu até o monte de estrume e chamou seu amigo. E o pequeno verme apareceu, contorcendo-se e disse, dois pontos, entre aspas, quem é você? Abre aspas, sou seu amigo, numa vida passada fomos monges, no mesmo mosteiro, e eu vim para levá-lo até o reino celestial, onde a vida é maravilhosa e beatífica, fecha aspas. Mas o verme disse, dois pontos, entre aspas, vá embora, saia, entre aspas, mas sou seu amigo e vivo no reino celestial. E descreveu o reino celestial para ele. E o verme disse, dois pontos, abre aspas, não, obrigado, estou muito satisfeito aqui no meu monte de estrume. Por favor, vá embora, fecha aspas. Então o ser celestial pensou, dois pontos, abre aspas, bem, se eu conseguir agarrá-lo e levá-lo até o reino celestial, ele vai ver por si mesmo, fecha aspas. Com isso, agarrou o verme e começou a puxá-lo. E quanto mais puxava, mais o verme se agarrava a seu monte de estrume. Ajahn Brahm, who ordered this truckload of dung? 1. Tememos a mudança quando presumimos que ela será para pior. Somos mais motivados pelo medo da perda do que pela promessa de ganhos. Juntas, essas características geram nossa resistência à mudança. Sentimos que, mesmo que nossa situação atual não seja perfeita, é familiar e previsível, e isto nos reconforta. O problema está no fato de resistirmos às oportunidades em função desse medo, em resistirmos, apesar de termos bons motivos para acreditar que a mudança será para melhor. Chefes ou colegas bem-intencionados nos impelem a aceitar a mudança. Quanto mais insistem, mais resistimos. Compreender essa nossa atitude nos ajuda a ser compassivos com aqueles que se apegam ao que é velho e familiar, resistindo ao novo e desconhecido. Num momento ou em outro, todos nós fomos o verme, confortável em seu cálido e aromático monte de estrume, alheio ao que a vida tinha a oferecer, receoso de se arriscar. Assim como perdoamos essa atitude em nós mesmos, precisamos perdoá-la nos outros. Permita que seus amigos e colegas sejam como são. Eles vão mudar quando puderem. Enquanto isso, a melhor maneira de convencê-los de que as mudanças são boas é mostrar como você mesmo se beneficia quando permite que elas aconteçam. Isso confere novo sentido ao conhecido ditado espiritual, dois pontos, entre aspas, seja a mudança que você quer ver no mundo. Como um Buda lida com a ansiedade, o medo e o estresse? Tudo que está unido se desfaz, tudo que se ergue cai. Todo encontro termina com a partida, toda a vida acaba na morte. Udhanavarga. Mencionamos que a impermanência é um dos principais fundamentos do budismo. Tudo se desmancha. Um corolário da impermanência é o anatta, entre parênteses, literalmente, entre aspas, não eu. Tudo aquilo que prezamos e de que gostamos, até nós mesmos, é impermanente. Aparecemos e nos vamos, juntamente com tudo o que amamos. Não há como deter este processo. Diante disso, como nos sentimos? Muitos sentem ansiedade, medo e estresse. Poucos conseguem encarar a mudança de frente. Quanto menos controle temos, mais nos ligamos às pessoas, aos lugares e às coisas a que somos apegados. Preocupamo-nos com a perda do emprego ou do dinheiro. A ansiedade faz com que percamos o sono e fiquemos irritados com entes queridos e nos estressemos com coisas sobre as quais não temos controle agora e que não poderemos deter mais tarde. O Buda sabe. Ele já esteve no lugar onde estamos hoje. Viu os processos que descreveu na citação do Udhanavarga. Conheceu a preocupação, o medo, a ansiedade e o estresse pelos quais as pessoas passam. Viu que não são esses processos que causam esses sentimentos. Compreendeu que o fato de não entendermos a verdadeira natureza da existência e da impermanência é que causa nossa dor e nossa agonia. Desejamos desesperadamente controlar o mundo à nossa volta, mas quanto mais tentamos, mais perturbados ficamos, recusando-nos a aceitar que não podemos controlar muita coisa. Tentamos encontrar uma base sólida na forma de um emprego seguro, dinheiro no banco, entes queridos que nunca nos deixarão na mão e nem nos abandonarão, e assim por diante. Somos movidos pelo medo e procuramos alguma coisa ou alguém que nos mantenha em segurança, mas nossos esforços são inúteis. Mais cedo ou mais tarde, acabamos descobrindo que não existe no mapa um lugar chamado seguro. O professor contemporâneo de budismo, Stephen Batchelor, adverte-nos de que não devemos nos apegar a lugares. Estamos em um terreno sem chão. Ele está certo, dois pontos. Paz e serenidade não podem ser encontradas e preservadas em nenhum lugar, dois pontos. Emprego, dinheiro no banco, família, coração. A paz está em cada momento. Você deve descobri-la lá. A única segurança que você tem em seu emprego é sua capacidade de manter um emprego. Seu bem-estar emocional e espiritual é função de seu relacionamento consigo mesmo, inclusive sua dissolução contínua. Em última análise, não ganhamos nem felicidade nem paz. Quando aceitamos isso de fato, abrimos-nos para a paz que está disponível para nós a cada momento. Como uma pessoa conscienciosa deve reagir ao perder um emprego? Que nada é estático ou fixo, que tudo é fugaz e impermanente. Eis o primeiro sinal da existência. É o estado normal das coisas. Tudo está em processamento. Tudo. Toda árvore, toda folha de grama, todos os animais, insetos, seres humanos, prédios, coisas animadas e inanimadas. Está sempre mudando, momento a momento. Pima Chodron, The Places That Scare You, 2. Todo professor de budismo, todo sutra, todo livro novo sobre budismo volta incansavelmente à verdade central da Anicca, a impermanência. E ela se aplica tanto ao ambiente de trabalho quanto a qualquer outro lugar. Não existe emprego neste planeta que não possa, ou melhor, que não vá ser terceirizado, eliminado, mudado, cortado ou abolido. Algumas coisas ficam em suspenso, outras se vão de vez. Algumas vão para outros países e desaparecem, outras evanescem em pleno ar. Naturalmente, surgem novos empregos à medida que os antigos desaparecem, mas isso não proporciona muito consolo, pois os novos exigem habilidades, aptidões e conhecimentos diferentes do que se exigia no antigo. Para muitos, o mundo do trabalho é uma gigantesca dança das cadeiras. 2. Damos voltas e mais voltas até a música parar. Procuramos a cadeira mais próxima e nos damos conta de que ela foi removida. Eis o que o Buda diz se você perder sua cadeira. 2. 1. Não leve a coisa para o lado pessoal. Todos os empregos são impermanentes. Seu emprego não é, entre aspas, seu, e nem de ninguém. Ele surgiu sob condições que nada tinham a ver com você, e ele vai desaparecer quando as condições mudarem. 2. Sente-se onde o amor está. Cerque-se de amigos e parentes que possam apoiá-lo e estimulá-lo nesses momentos difíceis. E faça isso por você mesmo. Quando os budistas praticam metta, que é o envio de benevolência para o mundo, começam fazendo-o para si mesmos. 3. Valha-se de recursos espirituais que o ajudem a enfrentar a dor de perder o emprego. Medite, reze, leia livros inspiradores, procure mestres espirituais, junte-se a uma comunidade espiritual, passe algum tempo junto à natureza, ouça música ou toque um instrumento, faça um diário de suas emoções. Mestres e tradições vêm acumulando esses tesouros para você há 4.000 anos. Agora você está com o tempo livre. Esta é sua chance de ir atrás. 4. Lembre-se, assim como os empregos vêm e vão, o desemprego também. A impermanência pode ser sua amiga. Junto com o velho emprego, abra mão de premissas, limitações e condicionamentos adquiridos no mundo profissional. Torne-os impermanentes. Agora você está aberto, pronto para reagir quando a música recomeçar. O Buda tem algum conselho sábio sobre mudança de carreira? Entre aspas. Na verdade, nada morre, disse-lhe. Abre aspas. Tudo se transforma em outra coisa. Tudo está sempre mudando de forma. Lembra-se da abóbora que apodreceu na terra do seu jardim? Brotaram tomates no lugar onde ela estava. Este passarinho vai voltar para a terra e se transformar em flores de lavanda e borboletas. Fecha aspas. Anne Pushman. Entre aspas. What is that moment? in the Best Buddhist Writing, 2006. 3. O Buda mudou de carreira de um modo importante 3 vezes antes de descobrir uma atividade na qual se encontrou. E essas mudanças foram sensivelmente para baixo. Em sua primeira carreira, ele era o herdeiro aparente dos negócios da família, 2 pontos. Gerir um feudo do reino Kosalan, uma atividade tranquila. E os mitos tornaram-na ainda mais atraente, 2 pontos. Protegido de toda duca em seus palácios e jardins, o melhor em tudo aquilo que fazia. Era um daqueles sujeitos fantásticos pelos quais os chefes ficam encantados. Não tinha como errar. Porém, mesmo para o garoto dourado, tudo desmoronou. Como a maioria dos garotos dourados, ele acabou descobrindo que seu pequeno mundo não equivalia à realidade. No mito Siddhartha, entre parênteses, ele ainda não era o Buda, vê um doente, um idoso, um morto e um asceta. Na nossa vida, vemos grupos disfuncionais, pessoas insistindo até serem nomeadas, pessoas em empregos monótonos ou sem futuro, e pessoas pedindo as contas. Então, ele mudou de carreira pela primeira vez, 2 pontos. Saiu de seu emprego e abriu mão da promessa de se tornar CEO. Tornou-se um bhikkhu, palavra pali que significa, entre aspas, monge. Literalmente, porém, significa, entre aspas, mendigo. Isso, amigos, é a coragem de começar lá embaixo. Ele procurou mentores e professores espirituais para lhe mostrarem o caminho para o despertar espiritual. Infelizmente, eles não conseguiram fazê-lo. Apresentaram-lhe austeridade, meditações, automortificações, e ele se mostrou muito hábil em tudo isso. Chegou a atrair um pequeno grupo de 5 discípulos que o seguiram, pensando que ele era o melhor, o que de fato era. Mas para quê? Ele teve um sucesso glorioso em sua segunda carreira, sob qualquer parâmetro, menos o dele, 2 pontos. Jejuava e meditava melhor do que qualquer um, mas não conseguia resolver a questão da causa do sofrimento. Por isso, desistiu, mais uma vez. Ele comeu um pouco de arroz que um camponês lhe ofereceu e seus discípulos se afastaram. Para eles, para a multidão, ele havia abandonado o caminho correto. Para ele mesmo, começava sua terceira carreira, 2 pontos. Buscador independente. E quando descobriu este novo caminho, o caminho do meio, descobriu rapidamente as respostas para suas perguntas. Sentou-se sob a árvore Bodhi e meditou, determinado a vasculhar seu íntimo e a encontrar as respostas que não conseguira descobrir em circunstâncias externas, começou a ensinar e só parou com seu último alento. Nesse caminho, Siddhartha fez as mesmas coisas que qualquer pessoa sagaz que muda de carreira teria feito. 2 pontos. 1. Largar uma carreira que faz com que você se sinta mal. A vida é curta. Seguir em frente e procurar alguma coisa nova e ficar tentando isso até descobrir o que funciona para você. 2. Ouvir os conselhos de pessoas que gostam de você, entre parênteses, como seus pais, e de especialistas, entre parênteses, como professores espirituais, mas sem obedecê-los cegamente. Confrontar aquilo que dizem com a intuição de seu coração, para decidir que caminho é certo para você. Pensar por conta própria, como fez Siddhartha. 3. Reservar algum tempo para se conhecer. Descobrir o que o motiva. Saber o que faz você realmente feliz, não superficialmente, mas profundamente. Isso leva tempo e exige uma atenção concentrada. Não fugir do assunto. Faça-se perguntas sérias. 4. tendo descoberto o que deseja, agir. Não se apegar a situações que fazem com que se sinta mal, em nome dos desejos de familiares ou do dinheiro. Não vender sua alma em troca de um salário ou da aprovação alheia. Seguir seu próprio caminho. Acha que foi fácil para Siddhartha abandonar sua primeira carreira rumo ao desconhecido absoluto, abrindo mão de tudo que conhecia? Ah, mas ele era o Buda. Foi isso que você disse? Ainda não. Ele era como nós, um sujeito infeliz que sabia que a vida deveria ser mais do que aquilo. O que você pode fazer para encontrar um trabalho novo, consciencioso? Nunca é tarde demais. Mesmo que você vá morrer amanhã, mantenha-se reto e consciente, e seja um ser humano feliz hoje. Se você mantiver uma postura feliz no seu dia a dia, vai acabar atingindo a felicidade suprema da iluminação. Lama Tubten Yeshe, The Bliss of Inner Fire. 4. O Buda era um professor prático. Ele não gostava de coisas do tipo, entre aspas, recompensas no céu, entre aspas, tudo bem, entre aspas, uau. Um meio de vida correto faz parte do caminho óctuplo. Vamos ver como ele poderia orientar você a encontrar esse modo de vida. 1. Mantenha contato com sua rede de colegas, amigos e familiares. A interdependência é um ensinamento budista tão importante quanto a impermanência. Até os monges precisam viver em comunidade, em relacionamentos, em parcerias, em conexão com outras pessoas. Você interage com essas pessoas. Faça com que saibam de sua situação. 2. Procure um trabalho, não, entre aspas, um emprego. A natureza do trabalho vem mudando há muitos anos, passando de uma atividade de tempo integral para um trabalho em projetos ou trabalho de portfólio, no qual as pessoas são contratadas para contribuir num projeto e, depois que o projeto é concluído, seguem seu caminho. Na área de construção civil e na indústria do entretenimento, as pessoas fazem isso há anos. Ainda há muito trabalho para ser feito. É que ele é, digamos, impermanente. 3. Não procure segurança. Procure oportunidades. A segurança é uma ilusão, produzida pela mente que anseia por ficar em terreno firme. Isso não existe. A vida é arriscada e perigosa. Respire, 3 pontos. Sinta seu medo, 3 pontos. Agora saia e viva normalmente. 4. Procure oportunidades para servir aos outros. Ofereça-se para ajudar as pessoas de todas as maneiras que puder. Invista no banco interpessoal. Você precisa fazer depósitos no banco antes de poder fazer saques. E isso se aplica tanto ao banco interpessoal quanto ao financeiro. Quando é que você vai começar a investir? Quando estiver ocupado com um trabalho novo? Invista seu tempo agora. 5. Pense em fazer algum trabalho voluntário. É fácil se deixar levar pela autopiedade e pela depressão quando você está procurando um trabalho. Como aconselhamos em outra resposta, quando você se sentir desanimado, anime os outros. É espantoso ver como isso funciona. O compromisso de ajudar outras pessoas mantém você longe do poço da piedade e envolvido com o mundo. E, às vezes, um trabalho voluntário leva a um trabalho pago. Nunca se sabe. Só você sabe que está sendo um bodhisattva. Isso já é muito bom. E como você talvez acredite naquela coisinha chamada karma, será que precisamos dizer mais alguma coisa? Como você pode cuidar de si mesmo em tempos difíceis? Conhecendo-se, você consegue conhecer a natureza humana. 3 pontos. Então, você desafiará velhos padrões engessados que ainda são compartilhados por toda a raça humana. A compaixão pelos outros começa pela bondade que temos para conosco mesmos. Pima Chodron, Start Where You Are. 5. O cuidado pessoal adequado é importante o tempo todo, mas principalmente em épocas de mudança, estresse, confusão, perdas e dor. Você não pode curar o mundo enquanto não estiver, no mínimo, capaz de andar. Comece com o que é básico, 2 pontos. Durma o suficiente, beba água, coma alimentos saudáveis e exercite-se um pouco, nem que seja dando voltas no quarteirão. O cuidado pessoal básico não requer muito tempo nem muito dinheiro, mas exige que você se considere merecedor, e você é. Em tempos difíceis, é tentador nos consolarmos com petiscos baratos e outros prazeres indesejáveis. Voltamo-nos para o álcool, doces, televisão, compras, 2 pontos. Maneiras rápidas para nos aliarmos da dor. Mas, como uma mãe firme, o Buda nos guia, entre parênteses, suavemente, é claro, sempre suavemente, mas com firmeza, e nos afasta dessas distrações. Assim como uma mãe deve cuidar de seu único filho, devemos cuidar de nós mesmos. Sim, um chocolate ou um programa ordinário de TV servem para aplacar os sentidos quando estamos doentes. Mas, depois, devemos dar tempo para uma boa sopinha saudável e um bom livro. Procurar conforto natural e normal em épocas de aflição e dor. Mas, em última análise, a única maneira de nos livrarmos da dor é através dela. A maior gentileza que podemos fazer para nós mesmos é nos curarmos. Afinal, muitos outros precisam de nossos cuidados.